tudo fosse pra sempre, não existiria o fim. Mas enquanto eu te tenho aqui, eu sei que é tudo pra mim. Eu conto as estrelas, tentando entender como a sorte sorriu quando encontrei você. Seu sorriso é o farol que ilumina o meu caminho, e nos teus braços eu sei, é onde eu faço meu ninho. Se tudo fosse pra sempre, não existiria o fim. Mas cada segundo ao seu lado é eterno pra mim. No seu abraço o tempo para, não há mais pressa. Você é o meu pra sempre, a minha promessa. Se tudo fosse pra sempre, não existiria um fim. Eu não preciso de muito, só do teu olhar, que me aquece a alma e me faz sonhar. E se a vida é breve, eu quero viver cada instante contigo, sem medo de perder. Se tudo fosse pra sempre, não existiria o fim. Mas cada segundo ao seu lado é eterno pra mim. No seu abraço o tempo para, não há mais pressa. Você é o meu pra sempre, a minha promessa. Preciso de muito, só do teu olhar, que me aquece a alma e me faz sonhar. E se a vida é breve, eu quero viver cada instante contigo, sem medo de perder. Se tudo fosse pra sempre, não existiria o fim. Mas cada segundo ao seu lado é eterno pra mim. No seu abraço o tempo para, não há mais pressa. Você é o meu pra sempre, a minha promessa. Yeah. Oh, oh. E se um dia o mundo tentar nos separar, eu vou lutar, eu vou gritar, não vou te deixar. Porque o que eu sinto é mais forte que o tempo. Um amor que desafia qualquer contratempo. Se tudo fosse pra sempre, não existiria o fim. Oh, oh. Mas enquanto eu te tenho aqui, eu sei que é tudo pra mim.